começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus amigos do Brasil inteiro, estamos chegando com mais um Mundo Sertanejo no seu rádio. Desde já, o meu muito obrigado pela audiência fantástica de vocês, amigos, ligados no nosso Mundo Sertanejo, que prestigia a nossa boa música sertaneja, né? Muitos alôs, muito astral, muita alegria a partir de agora, viu? Muito obrigado pelo carinho. Conte para os amigos, Diego Valadares está no ar. Mundo Sertanejo já chegou no seu rádio. Quem canta bonito, abrindo o programa, ele recordando esse grande sucesso. Acesso a pedidos da minha querida Márcia Farias, aí de Santo Luzido do Paruá, né? Um abraço a todos vocês aí dessa linda cidade, ligados na Tropical FM. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Michel Teló abre o programa cantando Ai Se Eu Te Pego. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, o quê? A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Muito bem, bom recordar, né? Esse grande hit, grande sucesso do Michel Teló pelo Brasil e pelo mundo. Voltando a Santa Luzia, um abraço também, meu amigo Cacá, da Rádio Pindorama FM. Nós temos duas parceiras em Santa Luzia do Paruá, né? Rádio Tropical FM e Rádio Pindorama FM. Duas parceiras aí na cidade e toda a região, exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes maravilhosos. Valeu, Cacá! Aí, em Ouro Preto do Oeste, nós temos a Rondônia FM. Muito obrigado, viu? A todos vocês que compõem a equipe da Rondônia FM. Nilson Lombardi, todos, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, tá? Quem canta bonito, Paula Fernandes, quem é? Distorções, medos e juras, pesadelos e agruras, desafios que a vida me impôs. me perdendo em incertezas, consumindo a minha mente, a plenitude que existia entre nós dois foi corroendo feito traça, da madeira fez fumaça, destruindo feito fogo no capim. Me disse adeus e nunca mais olhou pra trás. Evaporou o seu amor dentro de mim. Quem é que vai me amar naquelas noites? Devolver que tudo que era meu perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso? Você me prometeu. Distorções, medos e juras, pesadelos e agruras, desafios que a vida me impôs. Me perdendo em incertezas, consumindo a minha mente, a plenitude que existia entre nós dois foi corroendo feito traça, da madeira fez fumaça, destruindo feito fogo o capim. Me disse adeus e nunca mais olhou pra trás. Evaporou o seu amor dentro de mim. Amar aquelas noites, devolver que tudo que era meu perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso, o doce daqueles beijos que eram meus? Quem é que vai me amar? Maravilha, maravilha, meu amigo Denis Santiago em Pedreiras, no Maranhão, tá ligado no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria aí, viu? A todos vocês, amigos, aí de Caetitu, né? Minha querida Vilma Fernandes, o Odorico, a Nilza, os seus papais, né? O Antônio Leite, os seus padrinhos Lió e Zé. E a sua prima Nívia, a sua irmã Neide, todos vocês amigos aí de Caetitu, também tem a tia Preta e o tio Tó. A todos vocês de Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais, ouvindo nosso programa pela Rádio Araia FM. Ô Vilma Fernandes, um abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre lá no Facebook, viu? E você ainda não está no Facebook do Diego Valadares? É fácil, é muito fácil. Acesse a minha página, Diego Valadares, tá bom? A gente vai estar sempre interagindo no Facebook. Anote o e-mail completo, diegos.valadares@gmail.com. É o e-mail do Facebook, que a gente vai estar sempre interagindo. Você pode pedir alô, pedir músicas. Vocês, amigos das emissoras de rádios que ainda não estão na nossa lista de alôs, me adicione e mande aí os nomes de todos os amigos que compõem a equipe da sua rádio, né? Eu terei o prazer